Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal. Contagiosa, igual Covid, a depressão inunda. Sobrevivemos nessa condição imunda. 12 milhões, puta corrida dos ratos. O empate dos fortes é a derrota dos fracos. Recebem menos de 3 dólares por dia cada. Vendendo droga não, de carteira assinada. Quando descobrem que sua vida aqui não vale nada. Nesta hora que o pescoço conversa com a faca. Esses becos vão te deprimir. Essas fadas vão te oprimir. Toda falsa dopamina só vai prolongar o coma que o capitalismo quer te induzir. Autoestima é poder de compra. Pergunta quem tem dinheiro na conta. Fadia sai do carro, dá a chave da bolsa. O que o Estado não dá, a gente toma. Se eu fosse aquele cara que se humilha. Se eu fosse aquele cara que se humilha. Bibariba, desquira, desquira. Se eu fosse aquele cara que se humilha. Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal. Por menos de 1 real, minha chance era pouca. Sonhei que eu era um traficante outro dia, cercado de pilantras e vadias, armado sem remorso, policiais de sócios usando drogas, com inimigos que eu nem mesmo conhecia. Alguém gritou a sopa, tive a sensação. Um tiro na barriga, eu caí no chão. Suado com meu barraco, zoado, acordado por um verme, era só outra operação. Cinema muda o caralho, porque legendar isso? Todos entendem o que eu digo, dois lados sem mesmo peso. A vergonha de um político é ser pego, a de um bandido é ser preso. Agora não fique surpreso quando a violência bater seu portão. Todos meus manos simplesmente não se importam. Então vadia, dá a chave da bolsa. A expropriação veio de toco. Se eu fosse aquele cara que se humilha. Se eu fosse aquele cara